Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Boa tarde, boa noite. Tá começando agora o Radiola Torresmo, o programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha e pra você que tá aí lavando o carro, pra você que tá passando roupa, estamos aqui hoje com ele, com o Matusalém da Pocilga, com o sapientíssimo do direito, Mário Popota Bastos. Olá, pessoal. Queria agradecer esse convite de Rafael Saldanha. É muita honra estar aqui na Radiola Torresmo, eu que não entendo nada de música, mas adoro dar pitaco em tudo, como vocês já devem saber. É um prazer, recebi o passe aqui, o Vale Passe. Eu fui falar o nome de Leonel Leal da última vez, caiu a ligação, mas, ó, falar de novo, recebi o passe. O chefe tá vigiando, o chefe tá vigiando. E ele fica sentido quando não fala dele, então tem que falar. Eu recebi o passe de Leonel Leal e de Márcio Melo, e tô aqui, né, pra contribuir, falar um pouco aqui sobre as coisas que eu não sei sobre música, mas como eu falo sempre sobre o que eu não sei, né? Então tá tudo certo. É isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ano de 1978, o que aconteceu nesse ano, e a gente já começa com música, a gente começa ouvindo Billy Joel com My Life e Blondie com Heart of Glass. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. I never said Está de volta o Radiola Torresmo. Você acabou de ouvir aí Billy Joel com My Life e Blondie com Heart of Glass. A gente tava comentando aqui sobre a Blondie, né? Sobre... E a gente comentando, pô, bota o quê? O que é que não bota? E eu comentando One Name, One Order, você falou essa, e a gente... E realmente o Heart of Glass tem toda uma pegada que sintetiza bastante a época, eu acho, a década de 70. Sim, o Heart of Glass, ele já tem um flerte com a disco music, né? Ele tem um baixão marcado que é um baixo que não tem muito nas músicas dos anos 60 e do início dos anos 70. Ele é uma coisa bem dessa época do final já, né? Billy Joe e My Life já dá um pouco a dica por que a gente escolheu esse tema, não é, né? Se você não me fala, não quer me tocar. Você vê como são essas coisas psicológicas, assim. Eu deixei pro Mário escolher qualquer ano que ele quisesse. Ele escolheu 78. 78 por quê? Porque foi o ano que eu nasci. Então, a gente escolheu My Life porque foi quando começou a sua vida. É. Começando o programa com a sua não vida. Não tinha me tocado disso. Chega e me arrepio aqui todo. Mas é curioso, viu, pessoal? É porque o ano de 78 sempre teve... Assim, claro que sempre o ano que a pessoa nasce sempre é marcante na vida da pessoa, é evidente. Mas acontece que, assim, meu pai... Ele, como eu sou o primeiro filho, o mais velho, ele sempre usa o ano de 78 como referência para tudo. Então, desde que eu sou guri, que eu me lembro, quando ele podia escolher placa de carro, e na época que placa de carro tinha duas letras e quatro números, era tudo com 78, senha dele, tudo tem 78. Eita porra, meu pai se fudeu. Olha entregando o ouro aí. Enfim. Né? Então, isso sempre ficou muito marcado em minha cabeça, né? Essa coisa do ano de 78, ano de 78. E aí, sempre foi uma referência forte pra mim, por causa disso. E vamos pensar, então, o que estava acontecendo no mundo em 78? Foi um ano que, a gente pensar, ele foi um ano meio esquisito, né? Aconteceram algumas coisas meio bizarras. Em primeiro lugar, se a gente pensar no campo religioso, foi o ano que teve três papas, né? Você teve o Paulo VI, que morreu, aí assumiu João Paulo I, 30 e poucos dias depois, morreu, já assumiu João Paulo II, que foi o que a gente ficou a vida inteira vendo esse cara, né? Além disso, teve o... Eu não sei se você vai lembrar disso, se você... Lógico que eu não lembro, porque eu era nascido nessa época longínqua, mas eu li depois... Da história do Jim Jones, você lembra disso? Não lembro porque, né, minha memória não é tão boa assim, ao ponto de eu lembrar antes mesmo de eu ter nascido, mais ou menos, né? Mas a história é famosa até por causa do personagem Tim Tones, né? Sim, eu lembrei do Chico Anísio da mesma hora. Sim, é, fantástico. Então, foi em 78 que aconteceu o suicídio em massa, né? Que foram na Guiana, que 918 pessoas, incluindo 300 crianças, tomaram veneno e pra... Viam os alienígenas pra levar eles pra outro mundo. Cara, eu tava lendo, a filosofia da parada era muito louca, que misturava uma coisa ecologista de hecatombe nuclear com comunismo, igualdade entre os povos. Mas vem cá, é muito diferente daquela religião, daquele ator que você ama, do Tom Hanks, da Cientologia? Cara, eu acho que não, pelo, né, menos ele não tinha tanto caráter de tirar dinheiro de rico. Porque os caras, tipo, pelo menos que eu saiba... E o próprio Jim Jones morreu também nessa... Parece que ele também se suicidou, ele com um tiro na cabeça. Mas... E também tem uma banda que pegou a cidade onde, na Guiana, que era Jonestown. E aí eles fizeram... o nome da banda é o Brian Jonestown Massacre. Porra. Que eles misturaram o Brian Jones com o Jonestown... É uma banda psicodélica de São Francisco que surgiu bem depois, mas é interessante. Que senso de humor, hein, nessa galera. Mas o que você lembra aí ainda de 78 no mundo? Cara, a década de 70, assim, o que eu me lembro, 78 é meio pra mim entre safra, porque a referência que eu tenho, 77, é o lançamento de Star Wars, né? Foi 77. Sim, e aí em 78 foi o Oscar que Star Wars concorreu. Ganhou 6 Oscars, mas perdeu o de melhor filme, que era o que ele mais queria, para Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, do Woody Allen. Que é um filme, é um dos melhores filmes de Woody Allen, né? Então fica difícil. Sim, o Woody Allen ganhou também o de melhor diretor nesse ano. E mandou as favas à academia, pra variar, né? Foi nesse ano que ele mandou uma Índia pra receber o... Não, quem mandou a Índia foi Marlon Brando, eu tô confundindo. Foi Marlon Brando, mas o Woody Allen tem uma desculpa muito boa, que ele fala que o... Ele tá tocando a cerimônia... jazz. Exatamente, a cerimônia é sempre no domingo, e domingo é o dia que ele toca jazz. Ele toca clarineta lá em Nova York, não pode ir pra... Esse ano tem Grease também, que é um dos meus filmes favoritos. A gente vai falar mais de Grease vai falar mais pra frente. É, é uma boa. Mas é um dos meus musicais favoritos. Tem, porra, esse ano teve Copa do Mundo, 78, teve Argentina campeã. Era o time pré-Maradona, que era Ardiles, Mário Kempes, era um timaço. Não teve Monsanto nesse ano, né? Mas. Não, teve a mão boba, né? Que dizem as más lendas que os argentinos subornaram o goleiro do Peru para que ele facilitasse o jogo que eles precisavam do resultado, e a Argentina ganhou de 6-0 do Peru. Mas isso é maledicência do povo, isso nada provado. Com certeza. Ah. Pegando também ainda nos esportes, foi um ano também interessante que o Muhammad Ali perdeu o cinturão de pesos pesados Ah, foi? Não, não, não sabia. e em setembro ele recuperou. Ele perdeu em fevereiro, recuperou em setembro e logo em seguida ele se aposentou campeão. É, não. Pô, vale a referência ao The Greatest aqui, né? Faleceu esse ano. Sim, faleceu recentemente. E da minha lista aqui, dos fatos inusitados, foi o ano também que começou a publicar o Garfield. Ah, foi? Ah, isso eu não sabia. Foi. Ah, muito bom. Mas você vê que 68 foi um ano que as coisas aconteciam e desaconteciam, né? Tipo, Papa Novo, Papa Velho, Papa Novo, o novo virou velho de novo, o campeão novo, campeão velho, campeão novo de novo. É, teve. É, eu considero talvez o ano mais importante da segunda metade do século XX, que eu sou bastante humilde, o ano que eu nasci. Então é isso aí, pessoal. Né? Quem sabe, né? No futuro isso será uma referência histórica. E no próximo bloco a gente vai comentar então um pouco da situação no Brasil. Para esse bloco, já para emendar, a gente vai ouvir então Chico Buarque com Cálice e depois Roberto Carlos com Força Estranha. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento.

essa voz da manhã. Por isso a força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto. Voltando então, a gente acabou de ouvir aí Chico Buarque com Cálice e Roberto Carlos com Força Estranha, que são músicas que conectam bem com o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Você que escolheu esse bloco, foi, por favor, faça as honras. Rapaz, acho que é muito importante no momento que a gente vive hoje, relembrar a década de 70 no Brasil, principalmente esse apelo político que tinha na década de 70 no Brasil. A gente podia ter escolhido um monte de coisa mais que tivesse mais a cara da década de 70 no exterior, coisa mais disco, né? Que tinha muita coisa boa, né? Wilson Simonal, a galera aí que mandava muito bem e tal. Mas Cálice foi uma música, por exemplo, que me marcou muito na minha formação humana e política. Vou contar a historinha aqui, que você sabe que eu sempre sou cheio de história, né? Eu fazia parte do grupo de teatro do colégio que eu estudava. Enfim, conhecia quase nada de Chico Buarque. O que eu conhecia de Chico Buarque era Saltimbancos e coisa do gênero. Eu tinha o quê? 12 anos de idade, por aí. Aí entrei no grupo de teatro do colégio e tinha uma peça lá que era uma montagem com uma série de esquetes, poemas de Vinícius de Moraes, poemas de um monte de gente e tal. E aí tinha uma hora que a galera fazia uma performance lá usando a música Cálice, né? De Chico, cantada por Milton, né? E Milton e Chico, né? E ela ia, a professora, a diretora do grupo, professora de teatro, ia contextualizando, explicando as coisas pra gente, né? Então, pô, foi um... É fortíssima, né? Tanta poesia. E quando você curte isso, quando você... Assim, a poesia de Chico, né? De ter a capacidade de usar versos heróicos, de usar rimas... e tudo mais, é impressionante. Ninguém faz o que Chico Buarque faz. Essa música, na verdade, uma coisa interessante dela é que ela é do Chico e do Gil, né? A composição. Sim. E ela, na verdade, foi composta em 73. Isso eu não e sabia. Ela só pôde ser lançada em 78. Por causa ela da... Foi... Por causa da censura. Por causa da censura. Quem acha muito legal é a Revolução Militar, como alguns... Né? Fascistinhas aí gostam de falar, sim. Esse absurdo que as pessoas propagam aí é falta de estudo de história, com certeza. É complicado isso. Quando eu vejo as pessoas assim, sabe? Eu fico impressionado com as pessoas quererem descaracterizar um ser humano no nível de Chico Buarque. Dizer, ah, porque ele recebeu o dinheiro da Lei Rouanet. Porra, pra que Chico Buarque precisa de dinheiro da Lei Rouanet? Chico Buarque não mudou a posição política dele há 40 anos, mais ou menos. E vai ter se vendido por meia dúzia de trocado. E aí, até quando a gente estava escolhendo as músicas e você colocou essa música do Roberto Carlos, que é o Força Estranha, no nosso grupo lá, o Dario até comentou, pô, mas o Roberto Carlos era apoiador da ditadura. Só que essa música é a música do Caetano, né? Caetano. O Caetano já tinha gravado antes e o Roberto Carlos gravou em 78. Eu acho que foi na época que Caetano estava no exílio, né? Que Caetano... Não, eu não sei se ele estava no exílio ou foi recém-chegado do exílio. Foi mais ou menos uma época, porque teve uma aproximação deles na época que Caetano estava no exílio, que Roberto fez... Debaixo dos caracóis, seus cabelos para ele, né? Sim, e os dois, assim, porque o Roberto Carlos, por mais que ele não fosse, a gente falar que ele era um apoiador da ditadura, talvez fosse pesado. Ele era um cara que não queria se meter em política. Que se a gente pegar, na época, era 90% da população. Ele era um cara que tinha sensibilidade, ele tinha um contato de ver também que, assim, pessoas que, no caso, ele tinha contato, estavam se ferrando nessa história. Então ele não era um cara todo insensível, todo... Não, eu acho que ele nunca teve um perfil que você possa caracterizar ele como uma pessoa política ou não. Até porque, assim, é aquela coisa, né? Boa parte do que a ditadura fez foi esconder do grande público o que de fato acontecia, né? Tanto que se fala hoje em dia que a ditadura não foi militar, foi civil e militar, né? Teve um forte apoio da classe. Eu já leio hoje em dia civil, midiática e militar. Pois é, porque de fato teve, né? Um apoio forte, a gente sabe, da mídia, da Rede Globo principalmente, né? Da classe média alta brasileira, e os militares ali tocando terror, né? E cá entre nós, Saldanha, as coisas mudaram porque pelo menos se abriu, claro, é bem melhor. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, né? Existe um mito da imunidade, da impunidade, perdão, no Brasil, de que no Brasil é impunidade. Ó, só tem impunidade para filho de Eike Batista, para deputado. Sim, e a gente pensar o seguinte, também que o Roberto, e não só o Roberto, mas o pessoal da Jovem Guarda, o perfil deles não era igual o perfil do resto do pessoal da MPB, que era uma coisa mais intelectualizada. Eles eram gente de periferia, que muitas vezes não tinham acesso mesmo à informação. E uma coisa o acesso era não, limitado. Viu? Se você for fazer um paralelo com o paralelo equivalente da Jovem Guarda lá fora, né? Não da época, porque a Jovem Guarda veio depois, mas dos Beatles, quem é que era politizado dos Beatles? Só John Lennon no início. Sim, né? Eles só vão pensar Paul mais... McCartney, Paul, aliás, eles brigaram por conta disso, né? Paul nunca foi muito nessa onda de defender bandeiras políticas e tudo mais. É, e a gente pensar que por que 78 é um ano importante pra gente pensar nessa questão no Brasil, o que estava acontecendo? A gente tá falando bastante de ditadura, mas 78 é o ano que a ditadura começa a entrar no período final dela, né? Que sai o Geisel e entra o Figueiredo em 78. E aí o Figueiredo, entre outras coisas, ele faz uma... Ele deixa o Congresso aprovar a Emenda Constitucional número 11, que revoga o AI-5. Então a gente pensar que só foi possível gravar o Cálice, só foi possível publicar o Cálice em 78 por causa disso. Acho que muita gente voltou nessa época, né? Sim, isso foi no dia 29 de dezembro. Ele revoga o banimento de 122 e ele extingue a Comissão Geral de Investigação, que é meio considerado o passo inicial da anistia. Cara, eu não tem coisa, eu acho, imagino, assim, mais dolorosa a nível, assim, de cidadania do que a pena de banimento. Tanto que nas sociedades antigas, você deve saber isso melhor do que eu, era algo, assim, pior do que a morte. Você pegar na Grécia Antiga, a pessoa ser banida, né, da sua sociedade, era preferível a pessoa morrer. Não, e a gente vê, por exemplo, pegando no caso dos artistas brasileiros, você tem gente que pega esse limão e faz uma limonada. Por exemplo, o Gil é um cara que em Londres ele foi ter contato com reggae, com sonoridades diferentes, e ele tem uma produção muito, muito positiva. E você pega o Caetano, os discos são discos maravilhosos, mas você vê a depressão do cara, você vê que ele tá... bicho tá mal. Uhum. A capa do disco dele, se eu não me engano, é de 70 ou de 71, que é ele barbudão com casaco, assim, uma foto meio de close. Aquilo ali é a foto da tristeza. É. Então, esse período é o período que tá acabando isso. Porque o Caetano e Gil até voltaram mais cedo, mas várias pessoas só conseguiram voltar a partir de agora. Tem uma coisa interessante também, que em 78... o Jimmy Carter, que era o presidente americano, veio ao Brasil fazer uma visita oficial de 3 dias. E o Jimmy Carter, ele era muito famoso porque ele foi o cara meio que deu fim na Guerra do Vietnã. Ele tinha um discurso muito forte de direitos humanos. E nessa época já estava sabendo que a ditadura, o que era a ditadura, né? Então todo mundo esperava uma posição forte dele, de condenar. Mas não rolou. E o que aconteceu foi... um discurso super vago de preservação da ordem. E assim, muita gente fala que isso aqui foi o momento que caiu a ficha pra muita gente que a ditadura tinha sido apoiada pelos Estados Unidos. Hoje em dia a gente tem documentos. Tem a clareza, né? Mas na época é muito difícil você ter essa clareza. Não, e na época era coisa de Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, era coisa de gente maluca. Então, o Jimmy Carter era a esperança e o pessoal falou, não, não dá pra confiar nos Yankees, não dá pra gente acreditar. Você sabe que nos Estados Unidos tem o partido que é ruim e o partido que é o pior. Né, é isso aí. Mas, apesar de tudo, como dizem as nossas próximas músicas, nós sobreviveremos. Entrando então no nosso próximo bloco, a gente vai ouvir Gloria Gaynor com I Will Survive e The Jacksons com Blame It on Boogie. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd grumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still lie. I've got all my life to live. And I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. Lead me, my baby. sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the monkey. Woo! I just can't control my feet. Com a Radiola Torresmo, a gente acabou de ouvir Gloria Gaynor com I Will Survive e The Jacksons com Blame It on Boogie. E aí, o I Will Survive não tem nem como não colocar nessa falar, lista, né? Tipo, ela é o clássico mor da disco e não tem como ficar parado. Tem, qual que é o filme? É o Será Que Ele É, né? Que é um filme dos anos 90. É, será que ele é que tem essa música, bicho? Que, é como... que tem a prova de masculinidade, que é o cara ficar sem dançar. É difícil, viu, cara? É difícil. Eu já perdi umas 3 vezes nessa prova. Não, formatura. Formatura, você vê tiozinho... Não tem macho que se segure ao virar o Survivor. Perdendo a linha. É rima holandês na certa. E essa música do Jacksons, eu quis colocar porque esse disco é o último disco com Michael Jackson no vocal. Logo depois, em 79, ele já sai pra carreira solo... Que aí a gente precisa de um programa só pra falar de Michael Jackson, que o Michael Jackson é... Logo depois ele faz o Off the Wall, né? Sim, ele faz o Off the Wall, que é um dos discos mais brilhantes do século XX, um dos discos fantásticos. Mas você vê que... Aliás, eu acho que ele deve ter 3 dos discos mais brilhantes do século XX. Por aí, pelo menos. O cara mas você vê que essa música do Blame It on Boogie, ele já tá ali, tipo, já tá pronto ali, o artista Michael Jackson. Que ele canta e o resto fica só de suporte, tipo, é banda de apoio total. É uma música que eu não lembrava dessa música, você me fez lembrar, agradeço, é uma música realmente muito legal. Como eu tinha comentado com você, eu já ouvi uma versão dessa música de alguém, não tô conseguindo lembrar agora de quem é, mas é uma música muito boa mesmo, muito, muito gostosa. E esse bloco é legal a gente parar pra pensar um pouquinho na situação da música, que a gente tava numa encruzilhada muito interessante, porque se parar pra pensar, o 78, o movimento punk tinha acabado de começar, e já tava meio que morrendo. O último show da turnê original do Sex Pistols foi em 78, que é o clássico que o Johnny Rotten, no final do show, ele pergunta pro pessoal se já tiveram a sensação de estar sendo enganados. Então era. Ele meio que termina com Sex Pistols, todo mundo separa, ele vai ter outros projetos. 78 pro punk ainda é mais trágico, porque é quando morre a Nancy Spuggin, né, que era a namorada do Sid Vicious. O Sid Vicious morre logo depois de 79. Tinha uma treta. Ah, não dá nem pra explicar. A melhor coisa é pegar o filme Sid Vicious e. Sid e Nancy pra entender toda essa loucura. Só que ao mesmo tempo, tipo, tava morrendo o punk e um boom muito forte dessa disco music que a gente tinha. Provavelmente a gente colocou um monte de coisa aí no BG, mas você tinha artistas do mundo inteiro entrando nessa vibe de música mais dançante. A gente pegar, por exemplo, o filme é de 77, é do finalzinho de 77, mas o ano que ele vai fazer sucesso mesmo em 78, que são os Embalos de Sábado à Noite. Dançou muito na sua época. Sensacional. Nossa, até eu adoro. Ó, eu sou fãzaço dos Bee Gees, velho. Fãzaço, adoro os Bee Gees. É porque nesse ano não teve nenhuma música que estourou assim dos Bee Gees. Como você falou, foi mais no ano seguinte. E esse disco dos Bee Gees, do Saturday Night Fever, estourou na Billboard, né? De acho que quase todas as músicas do disco. É um disco que é. Deve ser talvez um dos melhores discos já feito da música disco, assim. E mais ainda, adoro esse disco. Muito. Em 78, quem lança disco e tá meio que estourando isso, é um que tá. Gibb, tá com algumas músicas estouradas. Quem vai morrer, ele morre depois, né? Acidente de carro, uma parada dessa, né? Ele morre cedo, mas ainda é em 78? Não. É mais tarde. Não sei exatamente um pouco depois. Quando, mas é um tempo depois. Mas ele tem uma morte trágica, se eu não me engano. Assim, um acidente, alguma coisa assim. Que ele tava estourando até mais do que os irmãos, né? Ele vem depois do que os irmãos. E aí começa a estourar e aí morre, né? Depois. No Brasil, uma coisa que estava acontecendo interessante também da música é o que a gente chama normalmente de invasão nordestina, que é são os artistas, por exemplo, o 78 é o primeiro disco que é lançado do Zé Ramalho, por exemplo. Rapaz, Zé Ramalho é um outro artista que eu gosto muito e ele trouxe um sopro de novidade para a música, né? Uma coisa assim... Não, e tem o pessoal do Ceará também, que veio um pouco antes e já tava estourando. Tem toda uma coisa da MPB, dos chamados malditos, dos artistas que ficaram meio que no underground, tipo Luiz Melodia, que é um que eu adoro também. Adoro Luiz Melodia também, adoro. Então, assim, era um momento muito rico. A gente tinha, apesar de ser uma época que a gente fala... Até uma das coisas que a gente conversou quando a gente decidiu o ano, você fala, mas será que tem coisa pra tocar nesse ano? É. Pô, tem coisa pra cacete. Não tinha tanto. A gente hoje em dia, você. Não tem sempre. A gente não tinha uma internet pra facilitar o acesso do jeito que a gente tem hoje. Mas as coisas estavam acontecendo. Não tem como a gente falar que não estava. Como eu disse, a gente estava num momento muito forte da disco music. No Brasil não foi diferente, então a gente vai ouvir As Frenéticas com Dancing Days e depois a gente vai ouvir Sidney Magal com Sandra Rosa Madalena, A Cigana. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder e me entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita, e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Dentro de mim mantenho acesa uma chama, e se inflama se ela está perto de mim. Queria ser todas as coisas que ela gosta, queria ser o seu princípio e ser seu fim. Quando ela dança, todo mundo se agita, e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, vamos! Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir. Vamos! Quero vê-la cantar comigo. Rajola Torresmo de volta, a gente acabou de ouvir As Frenéticas com Dancing Days e Sidney Magal com Sandra Rosa Madalena, a cigana. Essas fui eu que escolhi porque não tinha como deixar de fora, cara. O Dancing Days, como a gente tava falando do fenômeno da disco, e é o ano da novela, né? Da novela Dancing Days. O ano da novela. Isso. E virou uma moda, tipo, a Sônia Braga atingiu realmente o estrelato, ela já tinha aparecido com Gabriela. Ela já tinha aparecido com Gabriela, mas aqui ela virou a super estrela nacional, e daqui foi pra Hollywood. E o Magal, que falar de Magal? Que falar de Sidney Magal? Eu vou falar de Magal, eu tenho que falar de Magal. Não, primeiro comentar, assim, que Dance Days, pra quem não sabe, eu sempre falo que eu sou noveleiro, né? O pessoal às vezes me sacaneia, mas assim, a teledramaturgia brasileira, pra mim, é uma referência até internacional. Quem conhece um pouco, e quando você pega as coisas bem feitas do Brasil, são muito bem feitas. Eu já cavei minha participação, que eu quero participar do Varacast sobre novela. Não, tem que rolar. Eu tô tentando. Você sabe que eu tô tentando defender essa já há algum tempo, né? Mas assim, foi um dos grandes sucessos de Gilberto Braga, direção de Daniel Filho. E, porra, aquela novela Divisores de Águas. Assim, então, você tá de parabéns por essa escolha aí, Saldanha, porque realmente marcam a época mesmo, assim. E a música é muito boa, a música de Nelson Motta, né? É meio metida a gás com água, como a gente fala aqui na Bahia, mas ele é um bom compositor. Eu não gosto do Nelson Motta, eu acho ele o Forrest Gump brasileiro. Você pega aquele livro dele, que é o Noites Tropicais, ele parece o filme do Forrest Gump quando o pessoal começa a inserir a pessoa nas fotos, o Forrest tá lá na China cumprimentando o Mal, porque, porra, ele se insere nas histórias, ele tava em... Não é possível que o mesmo ser humano tava no apartamento do surgimento da Bossa Nova e tava na Jovem Guarda ao mesmo tempo, coisa... simplesmente... Ah, vamos lá, é mentira, porra. Deixa de ser caoseiro, velho. Essa música é interessante, essa música é legal. E essa música tem o mérito de ter marcado essa época. E o Sidney Magal tem uma história boa, que é o Magal, que é o nosso convidado do programa número 4, lá de reggaeton, ele foi num show do Magal e fala que só a mulherada na frente do palco, e o Magal, uma hora, ele abaixa e vai, tipo, meio que passando a mão pela mulherada, assim, a mulherada. Só que esse amigo meu tem... Ele é jogador de futebol americano, tem 1,90 e blau, tem a mão que é do tamanho de uma raquete de tênis. Diz ele que ele pula e agarra a mão do Magal, que ele dá um... Toma um susto, dá uns 3, 4 passos pra trás. E assim, o Magal, tipo... também é altão, né, velho? O Magal tem, tipo, 1,90 quase 1,90 né? Uma parada dessa. Ele é alto também. Ele não é baixinho. Sim, não. E nessa época ele tava pagando uma de diamante latino. Isso. Então são umas camisas, tipo, com peito peludo pra fora. Pô, isso é divertido pra cacete. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Você tem algum amigo meu, de longas datas, das minhas épocas de RPG, de Vampire... E Vampira Máscara, que tá ouvindo esse programa, vai perceber a ironia disso. Meu amigo Dadal, que fez o Tokusatsu com a gente, ele vai se embolar de rir. Não fui eu que escolhi essa música, vai ser ver como é o destino. Eu tinha um personagem, vou falar aqui em linguagem de quem já jogou Vampira Máscara e vai entender, Saldanha vai entender. E a gente tinha um live de Vampira Máscara, eu jogava como Gangrel. E na época eu tinha cabelão e tal. Aí, porra, esse Gangrel vai ser o quê? Imagens. É, imagens. Aí, eu usava brinco, viu, Saldanha? Então, aí, meti um argolão de ouro assim na orelha, sacou? Meu personagem era um cigano que tinha sido transformado em vampiro há muito tempo atrás. E eu ia vestido estilo Sidney Magal mesmo pra live. Tem que ter foto disso, pelo amor de Deus. Se existir se foto tiver, disso em algum lugar cortar. Do mundo, vai estar no... Rapaz, mas eu ia vestido assistindo o Sidney Magal e a galera só me chamava de Cigano Igor, cada novela lá, mais uma novela, né, de Dara, ou de Sidney Magal, velho. Mas assim, toda hora que eu aparecia era Sandra Rosa Madalena, e isso virou tipo uma música tema pra mim, sabe? Enfim, Sandra Rosa Madalena se tornou uma música de referência pra mim, né? Vários amigos meus vão rir bastante quando ouvirem isso aí. E é isso, aí tocava e eu cantava e dançava, fazia coreografias com algumas na cabeça, assim. Dançava, estilo Sidney Magal mesmo. Não, minto, eu não quero foto, não, eu quero vídeo. Tipo, alguém vídeo? Acha, peça aí que alguém acha e manda essa porra. Eu vou entrar em contato com o Dadal, então, aguarde. Eu não sei se ele vai ter, não, mas alguém deve ter, entendeu disso? Eu lembro que era uma camisa vermelha, assim, aberta, eu abria, mas, rapaz, era uma onda. O que é que a gente não faz pra ganhar um XP em Vampiro, né? Nesse bloco a gente ouve a música Grease com Frank Valli, que era a música título do filme, né? Sim. E que essa música já tem uma pegada mais anos 70. E a gente ouve também Toto com Hold the Line. É, essa fase do Toto você escolheu e, cara, quando eu vi o clipe eu dei muita pala, porque o vocalista tá a cara do Belchior. Tá mesmo, bigodão, não tem nada a ver. Adoro Toto, pra mim também é outra banda subvalorizada. Eu acho que eu conheço o Toto pouquíssimo, acho que eu conheço o África. Não, tem África, tem... Tem várias músicas do Toto muito boas. Agora eu não consigo puxar assim de memória o nome delas. Mas o Toto foi uma música que... Eu fui conhecer ela, claro, muito tempo depois. Já lá eu tinha meus 16 anos. Então já na década de 90. Mas eu conheci porque tinha um... Eu tocava numa banda. E assim... Quem viveu muito tem muita história, tem muita, né? História. Eu era o vocalista da banda, acredite se quiser. E assim, o baterista da banda tinha um irmão mais velho que tinha iniciado ele na música, que era guitarrista. E ele falou assim: não, ouça essa banda aí, que essa era a banda, esse pra mim tem um dos melhores guitarristas da história. Bom, eu não sei dizer se era um dos melhores guitarristas da história, mas eu acabei gostando muito de Toto por causa disso, realmente. É boa, realmente é uma banda boa. Recomendo a galera mais nova aí. Eu só não vou zoar o negócio da banda porque revela, eu também tive uma banda. E eu também era vocalista, então... Vamos deixar esse assunto você morrer. Não diz o nome da sua banda, eu não digo o nome da minha. E corre aqui, fica pro próximo programa. É isso aí, então queria agradecer. Mário, muito obrigado por ter participado. Quem quiser te encontrar na internet, onde que vai te achar? Não, no Twitter, eu tô lá naquele... Né, arroba wildpox, você pode me procurar lá, mas frequentemente vocês encontram minhas escrituras lá na Pocilga, né? No blog da Pocilga, sempre falando, como sempre, como hoje aqui, sobre coisas das quais eu não sei nada, mas eu adoro dar palpite. E tem também o Varacast, né? Tem o Varacast, que é o primeiro programa da Rede Pocilga, que agora se uniu, né, com o Cavaleiros que Dizem Lista e com a Rádio Hora Torrismo surgiu desse projeto novo. O Varacast, de vez em quando eu tô lá, eu quando não é de games, que eu não entendo muita coisa, quando é quadrinho, cinema, essas coisas, essas outras coisas nerd assim, quem fala mais sou eu lá, mas... E de vez em quando no Arpigs também, né? O Arpigs, será que... Bom, o Arpigs... Até publicar já foi, já não, tem publicado. Não, é, o Arpigs você já deve conhecer aí, espero que sim, se não é culpa de Lionel Leal. Mas sangue rola. Dois porcos entram, só sai um. É pior do que a Batalha dos Bastardos aí. É isso aí, então a gente fica com Frank Valli com Grease e depois Toro com Hold the Line. A gente volta no próximo Radiola com outro convidado e outro tema. Um abraço, tchau. Tchau, galera, obrigado aí, viu? isso é tudo, pessoal.